217, solo 19, e pé direita, via E puxando solo 1, 21, 19. Direita 1219, 5217. Bom dia, senhor Nino. Identificação autorizada, chegada bom, fica para 4 mil pés, Senegal no 0, no 2. Chegada bom, 4 mil pés, no 0, no 2, 329. 7-4-3-0-3, 5-2-9-7. Obrigada. Nós agora, 6304. 6304. Estação vetor, mantenha a proa, limite ao localizador. Ok, confirme a proa então, porque eu estou acabando de virar em cima de pelo. Gente, curva agora na 215. Proa 215, 3304. Então, 3613, assim que é autorizado pela torre, decola de imediato. Informe, tem um tráfego já a 2 milhas do externo. Afirmativo, vai decolar de imediato. Tá. Itaque. Assina 6312, chame torre em 1895. 1895, 632. 3304, reassuma navegação Duna, desça para 2 mil pés, autorizada final ILS. Direto Duna, 2 campeões autorizado, ele é, 3304. Duna 605, solo 21, no livre à direita, via Eco Exame Solo 219. Direita Eco Exame Solo 219. Bom dia, o Xané 6312, marcador externo embaixo da van. Xané 6312, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa, estamos o Airbus da TAM, iniciando rolagem na 10. O ajuste no momento, 10, 12, tráfego já ajustado. Ciente, aguardando autorização de pouso, 6312. Vento 090 graus, 129, livre decolagem da 10. E o decolagem da 10, tá 3603. Dono 605, autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, mesmo. Tripcinho 297, a modificação na posição agora é 04, ok? Segunda, espera. 04, ciente, 5217. Solo, Salvador, bom dia, o Sané 6225. Autorização, Brasília, sexta certo. Informação Mike, ajuste 1012. Pronto pra cópia? Copia o 6025. Autorizado, Salvador, Brasília, via o Upper Whisky 110, no de voo 320. Saída Momo, transição Nitsa. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5570 e o controle Salvador 120.8. Pesado Brasília no 320. E a Upper Whisky 10. Saída Momo Nita. Primeira curva à esquerda. Transponder 5570. E o controle 12080 é o 6285. Correto, é forte ponto 6225. Vou preparar, 6225. 3603, bom dia, contato radar, igual 300, foi letra. 300, foi letra. 4-3-6-1-3. Salvador, TAM 3304, sinal LSXC, pista no zero. TAM 3304, muito bom dia, tráfego ao estado, ajuste no 0 no 2, continue por aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, TAM 3304. Três, 1, 2, solo 2, 5, livre à direita, via Fox, chame solo, 1, 2, 1, 9. Via Fox, 2, 1, 9, 3, 2. Salvador, bom dia, 3, 2, 5, na ponta. Janeiro 6312, ligou na foto. Janeiro 6312, prossegue táxi Alfa Juliette, portão 190. Alfa Juliette, portão 190, 632. Final de 2000, STAN 3304. STAN 3304, livre pouso na 0, vento 080 graus, 149. Livre pouso, pistão na 0, STAN 3304. São Salvador, STAN 3663, por gentileza, saída prevista em São Paulo, Guarulhos. Da Eulia da Brilho, ok? Foi o Zulu 16. Desculpa, eu não copiei, senhor Couton. Da Eulia da Brilho, na Eulia Zulu 16. Confere a aerovia, Eulia Zulu 16 mesmo? Afirmo, da Eulia da Brilho, a 16, obrigado. Fala, Azul 4299. Azul 4299, prossiga. 320 para Campinas. Tente confirmar o horário do plano, comando. Estimativo, eu não posso supor que ainda aqui no sistema. Em torno de um estimado mais 5 a 10 minutos deve estar chegando aqui. Eu chamo o seu próprio, ok? Ah, estou tentando, não escuta, não entendeu o horário. Só confirmar, você já está bem, tá? O é Guarulhos, o preciso do nome? Não, 4299 é para Campinas. Com Campinas, é estimativo. É o preciso do nome da Eulia da Bridge também. Muito obrigado. Obrigado. Direita, Exxon 219, Santos, 3304. Comandou até 3304, livrou na Eco. 04, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, TAM 3304. Azul 4299. Na escuta do solo, tenho plano do senhor já está pronto para cópia, a formação é a Mike. Que é essa, sendo a Lima, pronto para cópia. É Mike, ok, formação é Mike, está autorizado, Salvador, Campinas, via Pesulu 16, nível de voo aprovado 320, saída da El, Leda, após Leda, direto, Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Responder 5574 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Campinas 320 e a Campinas 16. A saída da El, leita após a Leda Bridge. Afirmativo, 4299, cotejamento correto, reporte pronto no 09, 4299. Reduza para 1709. Bom dia, Gol 923, autorização Guarulhos, pista Lima. Gol 923, informação em curso, agora é a Mike, ajustando 1012, pronto copiar. Pronto copiar 1012. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saída é da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta Perovia, após daí conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5572 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, o nível 3-4-0, confirmando. Negativo, 3-6-0. Ok, Guarulhos 3-6-0, apresulou no meia, decola na Dael Leda Bridge, o... Decola da 1-0, curva direita, 5572, transponder 208, o controle Gol 1923. Correto, reporte pronto, Gol 1923. Reportar, 1923. Estabilizado, campo à vista, 3859. 3859, chame torre 11895. 1895, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, tá 3859 na final da 10 baixando a voz. Tá 3859, muito bom dia, tráfego ajustado, vento 080 graus, 109, voo ajuste no 0 no 3, livre pouso na 10. Livre pouso 10, tá 3859. Ativo, novembro Yankee Mike, voo local Salvador, Salvador, baixando corredor forte 20 milhas, confere. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, voo no mil pés, decolando a pista 97, primeira curva à esquerda, ingressando corredor forte, afastando por 20 milhas, aciona 01-17. E a frequência do controle Salvador 120 decimal 8. 9286, muito bom dia. Continua a aproximação. Ao segundo para pouso na 10. A nave precede ao Ergojatão. Ajuste na 0, 12. Que agora? 1208. Afirmativo, 1208, altitude 1 mil pés, ok? Negativo, 1 mil pés. Tenente, pátio 402 a bordo. Confere, 02 a bordo? Confere, 02 a bordo. 02 a bordo, para acionamento táxi ecológico, estou agora em 1198.95, ajustando 10.13, novembro e antimático. 90 em que mais, o ajuste no 03, reporte no ponto de espera da Osco. Solo aos 36, Lívia direita via Fox, se chame Solo, em 1219. 1219, manda vários, 389. Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o 3859, livrou. 3859, bom dia. Tem táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, o TAN 3858. Solo 839, direita via Eco e chame Solo em 1219. Boa 9286, dois táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte na cidade. Salvador, Guarulhos 605. Guarulhos 605, prossiga. Você teria nossa autorização de tráfego já? Está ciente da informação? Ativa, informação em curso é novembro, ajuste 2012, pronto, papel. Afirmo. Cruzado, Salvador, Galeão, via Pedro 10, fazer SMAP, Lúvito, Barbacena, pós DCT, Toquim, nível de voo 360, saída Dael, Leda, pós Leda, Bridge. Decola da pista 10, primeira curva direita. Responder, 5006, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Cruzado 360 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, cumprindo da Leda Brive, após o SMAP, prossegue com o ponto de voo. Então, transponder 5006, 1208, controle do voo 1605, posição 05. Gente, apenas confirmando a rota, Pesolu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após Toquinho, ok? SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquinho, obrigado, 605. E aerovia Pesolu 10. 6225. Aerovia Upsilon 10, ok, Gol no 605. Ciente, senhor, Upsilon 10, 605. Correto, aposto pronto, Gol no 605. Gol 9286, Juliette, portão 08. Juliette 08, Gol 9286. Para pushback, acionamento, Oceana 6285. Chama para o táxi, 6225. Chama lá para o táxi, 6225. Logo 1923, pushback, acionamento, portão 6. Autorizado, chama o táxi, gol 923. Autorizado, 923. Bora! November, Bank mais autorizado, ingresso 117, reposta alinhado e pronto. Azul 14, nove, nove, estacionamento no 9. Azul 4299, autorizado, chama o táxi. Livre para o espécie, estacionamento de semana para o táxi, 4299. Para o táxi, seu Chané 6225 com 85 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, Alterna, Goiânia. Táxi autorizado, em sua direita, via Índia, até o ponto de espera do Pistino Zero. Quando lá, pronto, chametou em 118.95, ajustando agora no 013, o Chané 6225. Autorizado, à direita, Índia, ponto de espera 10, chametou 118.95. Com 1013, o 6225. Novembro em que mais que aguarda alguns instantes para decolagem. Você, após decolar, teria condições de cruzar o campo de imediato no ponto médio da pistola 028? Sim, então aguarde só mais alguns instantes, por gentileza. Ativo copiado 1975, autorizado táxi via parte principal Índia até o ponto de espera da pistola 0, quando lá a torre 1895, ajustando agora 1013, gol no 923. Parte Índia, ponto de espera 1895, 1013. Obrigado, bom dia. 1142. A linha intercola 10 e muito bom dia, o 62. Bom dia, Chené 6311, chega da Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro 10 no 3. 923 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 923. contato, azul 4299, PAP 123, 4 horas e 32, a gente altera na Ribeirão Preto. Autorizado, táxi, via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no zero. Mando lá, pronto, torre 1895, ajustando 1003 agora, azul 4299, boa viagem. Quem é que fala 1003? Via pátio principal, Índia, até o ponto de espera no zero, nós chamamos 1895, 4299. 320 na mão, 62, aí. Mas o Marte já tentou o cruzamento. Ok, JVBR Marte, decolado 52, mas quem me escute aguarda a transferência. Mas você escuta agora a transferência. Lula 923, informa o tráfego, cruzou o campo, com, se afastando para o litoral norte, na reta em sua decolagem, o vento 090 graus, 15 nós, divide a decolagem na 10. Decolagem boa, vento 923. O Novembank Mike, a proa de buraquinho, chama agora controle, 120, decima 8. 120, decima 8, proa de buraquinho. Muito bom dia, tá passando no Vermec Mike, você escuta? Bom dia, November Yank Mike, corredor forte, no meu pé, reporte para o regresso. Corredor forte, mantendo meu pé, você preparar para o regresso, no Vermec Mike. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Risk 58, nível de voo 350. Sai da Puca, transição Caju. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5004 e o controle Salvador 120 decimal 8. Utilizado Salvador Recife, Recife 58, nível é o 350, vem para Caju, pista velha, curva à esquerda, 5004 transponder, e o controle de saída 108. Correto, tinha pronto, acho que é M3, 1-2. Pronto, pronto, 1-2. 1-9-2-3, contato radar, saída da El. Da El, 1-9-2-3, velocidade, guarda presente, brilho. Mantenha a saída na 1-9-2-3. Mantenha. Mike Eco Delta, informação November, ajuste 1013, ponto para cópia. Ali mantendo 1-0, 4-2-9. 1 no mil pés, rota direta, decolada 1-7, corredor axé, curva na direita, transponder 0125, e o controle Salvador 120 decimal 8. Estimativo 1-2 a bordo, parte 4, pressionamento táxi decolagem, eu estou agora em 1-1-8, decimal 9-5, ajustando 1013, Mike Eco Delta. Vento 299, vento 090 graus, 1 meia, nós, livre decolagem da 1 a 0. Daniel, decolagem, 1429. Bom dia, o 35221, gente da Novembro. 35221, Novembro, confere, pronto, copia. Ah, viu? Pesado, Salvador, vitória da conquista, rota direta. Meu de voo 200, saída é Arbor, após DCT, vitória da conquista. Decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5014 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok, autorizado para a vitória da conquista 200, saída Arbor. Decola da 1-0, curva à direita, transponder 5014, controle 1-2-0, decimal 8. Causa voz direto, vitória da conquista, 5221. Correto, Champion Trip, 5221. Chama lá. Na 05. Fechado, Guanumê 05, eu posso estar aqui. Autorizado, Azul 4299, coisa 1300, na Dael. Azul 4299, contato radar, saída da Dael, subou 320. Na Dael 320, Azul 4299. Papapá, Mike Eco Delta, muito bom dia, chame para táxi. Bom dia, eu vou no 605. Preciso. Quer contactar o pessoal da Israel para tirar o fim, por favor? Nativo. Posso pelo, desça para 2 mil pés, ajuste do altímetro 1093, reporte localizador, desça 10. Para mim, chamaram estabilizado, 63 ou 9. Salvador, bom dia, alcance 663, estado forte, 02, 524, alcance de tráfego, Guarulhos. Estado 3663, formação em curso aeróstica, pronto para cópia. Afirmo, por quê? Autorizado, Salvador, Guarulhos, via pêndulo 16, nível de voo 340, saída Tael, Leda, após Leda direto Brídio, onde intercepta a aerovia, após sair conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5012 e o controle Salvador 120.8. Rota 3666 autorizado, Guarulhos, São Paulo, nível 340. Vai decolar 5.0, primeira curva direita. Sai do Dael. Transição Lima Bridges, após o uniforme do 16, forma do plano. 012 transponder, 120 decimal 80, o controle de Salvador da 3666. Gente, apenas confirmando, após interceptar a UPS, o Luno Mesa sair conforme a rota, ok? Correto, é pronta 3663. Prossiga. Não vou conseguir passar acima de 130, com 30 milhas não. Pode prosseguir na subida? Siga até o Oscar Zulu. Confirma o horário do plano, 10h30. Gente, até o Oscar Zulu, guarde para cópia. Informação é a Oscar, ajustando 1013. Obrigado. Já chamo o táxi, 3612. Prossigo até o Oscar Zulu. Confirma, vai eu prosseguir com o plano de 10h30? Plano de 10h30, o senhor vai prosseguir para derrimar para Salvador, então, de 10h30? Salvador, 63, aluno. Chené 6319, Livelesse, chame torre 118, decimal 95. Foi 95, 319. Sabatango Hotel, acho que é Zulu, na escuta do solo? Chamei a 3, onda 1, vai passar o externo, visão. Chamei a 63, onda 1, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 090 graus, 132, o ajuste no 013. Livre pouso, 63, 63, onda 1. Taxi Gol na 605, contenendo Campinas, 3 horas e 42 minutos, 163 a bordo. 5 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1-0-3-3-3-5-2-4-9-9, bom dia, obrigado. Tem uma informaçãozinha aqui que acontece, esse pedaço aqui na Alfa aqui, está interditado há mais de 6 meses? Negativo, está interditado a extra-aero pela extra-aero, a taxiway Alfa entre Índia e Juliette, devido à manutenção, já tem mais ou menos um ano, sei, ou mais, não sei dizer. Positivo. Amador, China 6312, taxi 148 POB, 3 horas e 20, Natal. 1-1-4-2, confere. Para pouso na 1-0, passando no eixo da 1-7-3-5 nesse exato momento. 1895, ajustando 1013, China 6312. Pátio, a gente é ponto de 1895, ajuste padrão, China 6312, está lá na escuta, bom dia. Salvador, 1-0-5, onde chegaram no zero? 1-0-5, Lima tem cabeceira 1-0, bom dia. Lima tem, bom dia. M311, solo 08, de direita via Fox, chame solo 121, décimo 9, bom dia. Fox, 19, obrigado. 319. Uno 6-0-5, vento 090 graus, 159, de decolagem da 10. Decolagem, 1-0, 6-0-5. Mike, Eco Delta, decolado ao 09, chame controle, 1-2-0-8, bom voo. Chama controle, 1-2-0-8, até o Adriano, Mike, Eco Delta. Alfa Juliette, pro 9, 6-3-9. Controle, é o papapapá, Mike, Eco Delta. 2, ponto espera, pronto. Poxa, né, 6312, muito bom dia, Lima tem cabeceira 1-0. Perdoe, bom dia, Lima tem 6312. O 1605, decolado 1-0, controle 1-2-0-8, bom alvo. 2-0-8, obrigado, 1-0-5. Salvador, Gonomia 05. Gomes 05, contato radar, saída da El, suba 360. 360, Gonomia 05. Está 3859, Oscar correto, um minutinho para cobra. Direita Floyd da El 605. Direita Vano da El 605. A 3859, pronto para cópia? Afirmo, 3859. Autorizado, Salvador, Curitiba, via UPZULU 21, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa, onde desce a Terovia, e sai conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5013. E o controle Salvador, 120, decimal 8. Busca 3859, autorizado Curitiba, nível 360, Upper Zulu 21, saída Arbor, versão Elefa, da pista 10, curva direita, e transponder 5013, o controle 120, decimal 8, para o 3859. Correto, reporte pronto, TAM 3859. Sim, preparado. Salve Salvador, TAM 3663, 102, curso de acionamento. Autorizado em protaque, TAM 3663. Autorizado por Quebec, acionamento em protaque, 3663. Controle, autorizo o movimento Mike variar entre 500 pés a 1500 pés para treinamento. Só no 1500 pés, November Yankee Mike. Tudo atenção para 1500 pés. Salvador, TAM 3304, na ciência da informação Oscar, autorização Brasília. 3304, Oscar, confere, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, via Zulu 17, nível de voo 300. Saída Arbor, após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5007 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado nível 300 para Brasília via UPZULU 17. Saída Arbor, transmissão Elefa, decolada 10, curva direita. Transponder 5007, controle 120 decimal 8, TAM 3304. Correto, reporte pronto, TAM 3304. Reporta. Controle, autoriza a proa de Aracaju para o 6312. Aguarde.